Anthony. Yeah, 3805 here, Morning Antoine 2, contact now, control 119, decimal reach. Roger, we expect trail about at 3805, thank you, good day. Good day, sir. Presidente, no 3, aguarde puxa. Para o táxi voo no 333, com 178 a bordo, Galeão 0340. Gente, vai via Pátio Índia 18.000, por espera. Via Pátio Índia, 18.000, por espera, voo no 333. Responding now. 3805, climb and maintain, flight level 360 on dial departure. Roger, clear to combi, maintain level 360, temp 3805. Alternando Fortaleza, quanto para o táxi? India Alpha 1015, 18.6, quanto espera, uma voo? India Alpha 1015, 18.6, Anton, 7621, passa 150, chame Recife em 12685, alterna 13365. 2685, 3365, 721 agora. Boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde. O 5489 decolou, cruzou no 1600, perfil da Gol. Trip 5489, saída Gol e submantenha 200, vigilância radar. Eficiente, 5489. 00, boa, autorizado, alinhar e manter. Alinha e manter, não, no 0, boa, no 600. Controle 361 na escuta. Vou direto posição Yukov. Direto Yukov, obrigado. 300, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 120 graus, no 612 nosso. Vai iniciar a rolagem pela 10, gol 1600. Meio autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1015, vigilância. Zulu, Hotel Romeu autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 7. 34 autorizado. Azul 4223 está na posição 9, solicita acionamento de um motor na posição em idle, marcha lenta e posterior pushback. Gente, autorizado é para táxi. Autorizado, reportarado para o táxi 4223. Boa tarde, Churcha, Quebec, aguarde cópia. Controle 6210, pode voar direto para Simbra, devido a formações de turno. Autorizado para Simbra, 6210. 198, 1333, boa tarde. Boa. Ligou 1333. 333, contato na decolagem, submantenha 360 na saída da EL, vigilância radar. 36 na da EL, vigilância 333. já visual com a pista? É, não, tem uma camadinha aqui, aproximadamente no externo. Ok, sente fome, estabilizado no VLS 6210. 6210, vai informar. Puxo 4223, posição 9. Autorizado, é para ataque. Autorizado, é para o ataque. Victor, Índio Juliette, cópia. Autorizado, 1006, da coluna 7, direita, corredor axé. Controle 198, torre 186, aciona 0160. ...07-060, no pátio 4, aciona e chama a torre. Ok, complete final ILS, chame a torre, 118-6-6210. 118-6-6210, obrigado. No 394, Índia Alfa, ajuste no 0, no 5-18-612, confere. Índia Alfa, 18-612, 0-0. Escute a Quebec, aguarde cópia 3144. J805, test level 150, contact Recife on 125, decimal 1, Fanable 133, decimal 25. Roger, 10-3805, thank you, good day. Então 3661, no. Agora 53 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 140, chame Léos na frequência 1201. Zulu, Hotel Romeu, fica atento à passagem do Airbus na curta do Mapa no zero e atento à esteira Turbulence, quando pronto autorizada a sua decolagem, vento 120 graus, número 12 é nosso. Sladar terminado, mantenha 140. Fechando o controle, Ilhéus, vem 120, decima 1. Boa. Bom dia, 394 ali, mantém pistão zero. Ali mantém 1-0, 3, com 4 horas e 30 de autonomia, 110 a bordo, atrás na Ribeirão. Gente, vai estar aqui, sabe, a parte linda, o ajuste é 1-0-5, 18, minha postada. Ataque de Apache Índia, o azul 10 no 5, 118,6 no ponto de espera, o azul 4223. Abraço, azul, Apache, PLB. O gol no 600 até a volta. É. O Xené 62,10, solo aos 24, livrar direito no 21, décimo 9. Direito 1219, hoje a 62,10. Cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolagem 1-0, curva esquerda, saída Momo Frote, intercepta Pesolo 1-9. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5547. Câmara controle. Correto, reporte pronto. Salvador, boa tarde, hoje é 6210, Lisona, fechou. 6210, boa, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Júlia, reporta 6210. Qual a temperatura, 6210? Da pista 24. Autoriza para de brinde por voo 333. Um minutinho. Brinde. Solicite diretamente ao centro. Frequência 1251, antena 3325, voo 333. 251-3325. Zulu, cópia. Pesado, Prado Forte, decola Dauno 7, comprou a Norte, controle 19-8, torre 18-6, aciona 0-1-10. Guaranave, Romeu Vitor no 0, que cruzou o eixo da pista no 0 agora com destino ao setor nordeste, ok? Atenta ao tráfego, tem autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 3-0 graus, no 2 nós. Tráfego, a livre decolagem de São Rogério. Qual setor que ele está agora? Ele está no litoral agora, ele já cruzou o campo, está na linha do litoral, no setor nordeste. E do Aracaju, né? Sua, tá Romeu, na escuta? Na escuta, já acabou de cruzar a pista, está mantendo a linha do litoral, no mil pés da GL. Está visual com o Boeing alinhado e pronto na 10. Ok, tráfego agora decolando 1-0, pode chamar o controle 1-9-8. Bom, bom. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Ok, gol 1-3-9-4-3, para decolagem, está bem. Positivo. Boa tarde, Júlio, autorizado acionamento, reporte táxi. Salvador, boa tarde, azul 4-2-2-3, para o ponto de espera. 4-2-3, para os rolagens do 737 da Gol, ali, mantém pistão 0. Vamos rolar, Prossigo até Oscar Zulu. Autorizado, acionamento é forte para táxi e decolagem. P5489, passa 160, chame o centro em 1288, alterna 1260. 288-260-5489, tá bom. É. Azul 4 nomeia autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. Autorizado, ILS 4-1, no meio. Controle Salvador, gol 1394, decolou na escuta. Bom dia. 394, bom dia, sub mantém 360, saída da EL, vigilância radar. Sub mantém 360 da EL. Estabilizado, azul 4-1 no meio. 4-1 no meio, complete final ILS, 18-6 torre. 18-6 botando. Boa. Prossiga. Autorizado táxi até interseção, reporte na interseção, pronto para decolagem. Tá ok, tá autorizado decolagem então, na presente, vento 140 graus, 129 com proa de buraquinho. Azul 4223, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 129. Controlagem da 10-4223, obrigado. Torre Azul 4-1-6, uma milha e meia do externo da chave travada. Azul 4-2-4-1-6, confirmando. Prossiga, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Número 1 parafuso, vento 140 graus, 129. Sente Azul 4-1-6. Tá fazendo luta, fora do solo. Páscoa, fora do solo, aos 30, controle 19, decimal 8. 198, chamará azul. Júlio, reporte para ingresso, pista no 7. Esperado. Azul 4-1-6, autorizado pouso, pista no 0, vento no 4-0, graus e no 4-1. 7, livre pouso, azul 4-1-6. Azul 4223, decola aos 30, controle 19-8, malou. 19-8, torre 18-6, aciona 5571. Autorizado Guarulhos 360, Vietor 850, Dael Leda, decolando pista 10, após direto de 10, torre 1086, aciona 5571. Tá, 3154, aciona identificação, chegada a mar e desça e mantenha 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, ajuste 1015. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4223 decolou no perfil da Dael. Azul 4223, contato radar na decolagem, sobe e mantenha 360, vigilância radar. Sobe e mantenha 360, 4223. Autorizado, 10, reporte táxi 3144. Após a passagem do tráfego na curta final, fica atento a esteira de turbulência quando pronto autorizado a decolagem. Vento 140 graus, 14 nós. Júlia. No 394, suba restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, gol ao 394. Azul 4223, suba restrito ao nível de voo 320. Restrito ao 320, 4223. Azul 41, Salos 33, a livrar direito no 21-10-9. A livrar direito 219, 419. Copiado, reporte 20 milhas afastado. Vitrine de Juliette, decola aos 33, controle 119, decimal 8. 19,8 grados, até a volta, Júlio. Solo Salvador, azul 41, número 6, está na foto. 4196, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 4196. Quatro estimado para encher. Agora o dente. Um 50, chama o centro em 1251, altera 13325. 50, 3325, bora 394. Alfa Romeo Zulu, Hotel Romeo, controle. Que frequência livre da presente, está agora 21 milhas nordeste. Ao ingressar na terminal Aracaju, chama aquele controle na frequência 120 decimal 3. Autorizados, prosseguir até o quartel 9, atenta um campo, puxando o 10. Salvador, Oxanel 6213. 6213, prossegue. Gente da Papap, conforme parou, entendeu? Cliente, a informação é a Romeu, agora corre. Romeu. Confirme. 6213, está pronto para passar. Gente, aguarde para descer. Localizador. Marcelo, autorizado de LSX3, chamada no lock 3154. Hotel Oscar Zulu na escuta. Hotel Oscar Zulu na escuta. Ok, reporte 20 milhas afastado, mantendo 500 pés. 1015 ajuste. Azul 4223, passa nível 140, chama o centro em 1251, na antena 13325. Centro 251, negativo 3325, azul 4222. Para táxi, tá 3144 com 115, 5 horas e 10, João Pessoa, alternado. Cliente, atenta ao azul partindo no 9, quando possível, táxi Juliette, correção. Bate o Índia, 18,6, Pantipara, Bangu. Cliente, atenta ao azul, Índia, para o Pantipara, 18,6, 3144. Cópia. Negativo, 6213. Autorizado Galeão 360, na Peruíce 50. SEBDEV após upgrade, novembro 857. Decola 10, direita, da EL Leda, após Leda, vou direto SEBDEV. Controle 198, torre 186, transponder 5563. Autorizado Galeão 360. Informe 0, 10, informe 92, 5, saída da El Leda, após Leda, 10, a torre 286, controle 198, 63, é o código, fecha 1062, 63. 6213, correto, reporte pronto. Localizador 3154. 3154, completo final ILS, chama a torre 118.6. Completo Zulu 18.6, obrigado, boa tarde. Boa. Oi. Salvador, ação 3154, 3 milhas no dia terra, no ILS. O 3154, reporte avistando o número 1 para pouso, vento no 30 graus, 109, ajuste no 015, chuva moderada no lado. Afirmativa, 105, está livre o pouso, confirmo? Reporte avistando, tráfico em novo estado, reporte avistando. Chama de avistando, 3154. Gente, aguarde cópia. Gente, aguarde para a noção. Confirmando, vai efetuar pouso na Praia do Forte ou só voo local e depois retorno ao Salvador?